queria pedir que você ficasse de pé. E nós vamos colocar diante do Senhor a nossa cidade. Como as águas.